Valéria, com esse novo sistema de gestão, que é o SME, onde os pais vão receber via celular informações como notas, as faltas dos alunos, é uma forma de deixar esses pais mais presentes e mais ativos na vida escolar? Você, como diretora, como que você vê isso? Concordo com essa, né, colocação sua. Eu vejo isso como um avanço, né, uma inovação do sistema educacional, porque realmente aproxima aqueles pais que realmente não têm condições de estar vindo à escola com tanta frequência, né, para saber da vida escolar dos seus filhos. Isso vai substituir as famosas reuniões de pais e mestres nas escolas? De forma alguma. As reuniões são essenciais. A CEDU lançou, ano passado, Família Presente na Escola, que é um projeto, né, estadual, que ocorre 3 vezes ao ano, no mínimo, em todas as escolas da rede. Então, não tem como substituir esse contato, que é essencial para a gente. E os professores, o que eles acharam dessa novidade? Já chegou? Eles já comentaram alguma coisa? Já. Os professores já sabem. Essa novidade chegou em dezembro de 2011, aqui na escola. Eles foram informados, sim. E tudo que vem, né, para agregar, né, digamos assim, agregar resultados positivos, aproximação, né, é mais uma via de comunicação entre família e escola, a gente sempre, né, acha positivo essa forma de trabalho também. Um incentivo, então, não só para o professor, mas também para que o aluno se aplique mais, sabendo que no próprio telefone do pai não vai ter como ele mentir mais e esconder o boletim, né? Exatamente, né? Os pais vão ter acesso direto, vão saber imediatamente dos resultados, das notas obtidas nos processos de recuperação, as faltas, as presenças e outros eventos também que a escola ou a CEDU estarão promovendo e terão acesso a essas informações também através desse novo sistema. Okay, então, com você como diretora, qual a mensagem que você deixa para os pais que ainda não fizeram esse cadastro e tem até o dia 28, final desse mês, para fazer? Convoca todos os pais, né? Passam logo correndo, porque são só 50 mil telefones que serão cadastrados em princípio, porque é um projeto piloto. Então, falo a eles que imediatamente façam, né, esse cadastro para ter acesso a essa nova medida que a CEDU coloca à disposição deles para aproximar a rede, né, de ensino público estadual, que a gente, né, tem sempre a meta aí de ser cada vez melhor. Muito obrigada, Valéria.